Tem o QI dilacerado, é o sexto volume da saga do 3000 volts, não puro costume. Falo de anjo que não paga, sempre à volta. Os crentes inflama de poder da rima criminosa, apetitoso pra trincar. Vai, vai, vai, um evangelho, as toneladas agachando, tremendo o teto. Ficou pequeno pro inimigo, é Salmo 23. Chegou a hora da posse, agora é nossa vez. Gratificando o poderoso que rege a terra. Genética da palavra com rap nas telas. Estrala pra monstro ouvir sagradas escritura. É hip hop dos céus, movimento da rua. Enquanto você me critica, Deus tá operando. Entrando dentro do morro, os mano glorificando, chamando pra seu sucesso comigo adorar. Eu disse, tinha certeza, guerreiro não vai parar. Tinha o dom de escrever, de rimar no rap. Embora não entendido, perseguido o teste. Falou que o som do 3000 volt é de bandido. Não sabe minha expressão, que cura os mano perdido. Raça de víboras carnais, isso é dom de Deus. Tirar a trave do seu olho e não, olha os meus. Não faço som pra aparecer, nem ganhar dinheiro. Status de malandragem, que fico ligeiro. Cheio do Espírito Santo, eu vou rimando. Não prego placa de igreja, eu vou edificando. Seus versos de carnificina aqui é lixo. Falar de grana, mulher, acha que é bandido. O Zé Polvinho se arrepia, não tenta a sorte. Na próxima do meu rap, guardado no seu pote. Vai procurar o que fazer em vez de me apontar, dizendo que estou fraco quando começo a rimar. Meu som é feito pra crente, é de evangelização. Anunciando os perdidos, caminho de cristão. Eu curto grave e daí isso não é pecado. Pecado é o seu julgamento, isso é comprovado. Ore por mim, se não me entende, não vou debater. O talento eu não vou enterrar só por causa de você. Tô engajando talento na conta para o céu. Aqui me entrego o Senhor, não sou covarde nem réu. 2012, nova era, novo combate. Mais ungido pra vencer, eu faço a minha parte. Bem-vindo ao campo de guerra, isso que é obra de arte. Isso que é obra de arte. Tamo na cena pra jogar, louco. Se é isso que você quer, segura a bronca. Pode acreditar.